É o misturadinho. Eu hoje tô tão dividido, sem saber o que fazer. Uma tá sempre comigo e a outra eu sempre quis ter. Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo. Namorar com duas é um perigo. Tem que tomar cuidado com o que vai dizer. Adoro minha namorada, é minha amiga e eu a conheço bem. Mas desejo uma morena linda, que já faz parte da minha vida. Eu sempre digo que a amo, meu bem. Eu nunca digo isso pra ninguém. Mas se estou com a minha namorada, eu digo também. Pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito. Mas eu só tenho um pra suportar esse amor incomum. Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido. Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração. Vamos lá! Pra ter as duas paixões não tem jeito, sabendo dois corações. É o misturadinho. Mas eu só tenho um pra suportar esse amor incomum. Eu sei que hoje estou dividido, quem sabe um dia talvez decidido. Eu crio coragem, digo a verdade, que só tem apenas um espaço no meu coração. Que só tem apenas um espaço no meu coração. Para não, vamos assim. Oh, oh, oh. Se liga na história aí, ó. Quando ela passa por aqui, fico tentando entender o que fiz pra perder o seu amor. Alô, boca louca! Nossa homenagem! Ela me faz enlouquecer. Tentei de tudo pra esquecer. Não consigo evitar um novo encontro. Ela quis amor, eu quis só prazer. Saber. Ela quis amor, eu quis só prazer. Ela se entregou, eu nem quis saber. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez, uma blusinha de tricô que faz enlouquecer. Ela perdeu o bom costume de me dar perdão. Agora peço pra voltar e ela diz que não. Ainda ri do meu ciúme, diz que é amação. Nem me dá tempo pra falar da minha solidão. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez, uma blusinha de tricô que faz enlouquecer. E agora peço pra voltar e ela diz que não.